Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, a sagração da primavera consta de todas as relações que se possa apresentar das mais importantes obras musicais do século XX. Esse balé, e ao mesmo tempo concerto orquestral, que Igor Stravinsky produziu em 1913, foi uma das atrações do concerto que a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentou no dia 2 de agosto de 2014 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Stravinsky era um jovem virtualmente desconhecido quando Sergei Diaghilev o contratou para criar trabalhos para o seu Ballet Russe, companhia que fundara em 1909. A Sagração da Primavera foi a terceira obra que Stravinsky produziu para o Ballet Russe, antecedida por duas partituras de grande sucesso, O Pássaro de Fogo, em 1910, e Petrushka, em 1911. A coreografia original da Sagração da Primavera foi concebida por Vaslav Nijinsky, sendo os cenários e figurinos idealizados por Nicolas Roerich. A primeira execução aconteceu no Teatro des Champs-Élysées em 29 de maio de 1913. Sua partitura altamente inovadora, com experimentos em tonalidade, métrica, ritmo e dissonância, causaram frisson. Mas as críticas dessa primeira temporada foram controversas. Além disso, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que a Sagração, após uma curta temporada londrina, não fosse mais apresentada até 1920. A partir daí, uma nova coreografia, concebida por Leonid Massine, veio substituir a criação original de Nijinsky. Esta permaneceu por muitos anos esquecida, até ser reapresentada em 1980 pelo Geoffrey Ballet em Los Angeles. A primeira audição da Sagração da Primavera em forma de concerto aconteceu em São Petersburgo no dia 18 de fevereiro de 1914, com regência de Serge Koussevitzky. A premiere nos Estados Unidos, agora sob a forma de balé, aconteceria em 11 de abril de 1930. A Orquestra de Filadélfia foi conduzida por Leopold Stokowski. Martha Graham foi a grande estrela do espetáculo. Na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Alondra de la Parra, passamos a apresentar, em sua versão original, a Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky.

Ouvimos a Sagração da Primavera, obra de Igor Stravinsky, em sua versão original. A maestrina Alondra de la Parra conduz a Orquestra Sinfônica Brasileira. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Nosso programa Rádio USB prossegue com a peça Ma Mère Loire, de Maurice Ravel, registro de um concerto que a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentou no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro, no dia 11 de maio de 2012, com regência do maestro Marcelo Leninger. Maurice Ravel inicialmente escreveu Ma Mère Loire sob a forma de um dueto para piano, dedicado a Mimi e Jean Godebisque, crianças de 6 e 7 anos de idade, pelas quais o compositor francês dedicava grande afeto. Posteriormente, Jacques Charlot, amigo de Ravel, transcreveu a peça para piano solo. Isso aconteceu em 1910, ano em que a obra foi publicada. No ano seguinte, Ravel decidiu orquestrá-la, e em 1912, ela sofreu acréscimos de novos movimentos e interlúdios, sendo transformada em balé. Inspirada nos contos de fadas de Charles Perrault e da Condessa d'Aulnois, a obra, uma suíte de 5 peças infantis, teve sua première no Théâtre des Arts, em Paris, no dia 29 de janeiro de 1912. Ma Mère Loire, de Maurice Ravel, é o que vamos ouvir na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira. A regência é do maestro Marcelo Leninger. Thank you.